chama pra treta. E isso aqui nós dá é pra que não se esqueça. Mas se eu te pegar com outra por aí, eu rasgo ela na bala e vou te trair. Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique. Eu vou te dar um presente, uma coroa de chifre. Prepara tua cabeça, tô naquele pique. Vou te dar um presente, uma coroa de chifre. Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique. Vou te dar um presente, uma coroa de chifre. Te chama pra treta. E isso aqui nós dá é pra que não se esqueça. Mas se eu te pegar com outra por aí, eu rasgo ela na bala e vou te trair. Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique. Eu vou te dar um presente, uma coroa de chifre. Prepara tua cabeça, tô naquele pique. Vou te dar um presente, uma coroa de chifre. Prepara tua cabeça, eu tô naquele pique. Vou te dar um presente, uma coroa de chifre.